ainda nesse assunto e voltando um pouco à sua vida, para entendermos mais o contexto da escravidão no Brasil, vocês, feiticeiros, capacitados no que se refere à magia, direcionamento de energia, por que não matavam quem nos escravizava e ganhavam assim a liberdade? Eu matei. Matei muitos. Matei muitos, meu filho. Matei, esbatei. Matei até criança. Para poder me libertar. Não me orgulho disso, mas não é para falar as experiências de verdade. Então, a minha experiência de verdade foi essa. Eu passei por muita coisa e fiz muita gente passar por muita coisa. Por conta, talvez até tentando justificar o que eu passei. Sim. O fiel humano, não é? É. Sabe o que é isso, sim, sabe? Sim. Eu também sei muito bem. Não. E aprendi da pior forma. Hoje tem nós para dizer um pouco mais, para além da experiência de cada um. Mas naquele tempo não tinha, não. Não tinha. Respeitar tudo e a todos, independente da sua condição. Respeitar assassinos e prostitutas. Aprende dentro do terreiro, viu? Então, quando isso leva para fora do terreiro, mesmo sem andar com um negócio assim, ó, eu sou macumbeiro. Só o comportamento já atinge as pessoas. É isso que eu digo. Quando se vivencia a religião de verdade, não precisa dizer qual é. Já afeta os outros sem querer que o outro venha para a sua religião. Entende? É. Então essa é a resistência pacífica. É. De você emanar tudo que é de bom, cuidando de si próprio, sabendo que ele lá que está te atacando, ele está agindo na imperfeição dele. Mas tu não pode querer abafar e extinguir a imperfeição dele quando tu é imperfeito. Sempre. É isso. Claro que sim. Graças a Deus, estamos aqui no segundo encontro com o negro Gerson, feiticeiro. Então, a gente fez menção, né, de pedir ao senhor de contar um pouco da vossa história. E o senhor pediu para deixar para um outro momento. O senhor acredita que esse momento é agora ou podemos deixar um pouco mais para depois? Pode ser agora. Então, por favor. Qual que é a sua história, a história da sua última encarnação? Primeiro, eu muitos irmãos. Irmãos de sangue, posso dizer assim. Porque minha mãe, genitora, tive muitas mães também. Ela era aquela parideira. Dizia que a mulher era parideira quando tinha os quartos largos. Minha mãe tem uns quartos mais largos que desse mundo. E aí, ela era colocada para produzir, veja só. E também pegava o negro mais forte para gerar outros negros fortes para o trabalho forçado. Mas eles nem sabiam que estavam criando, era um exército para a revolta. Uma arma de negro forte. Quem entende que o povo que veio da África, todos já eram fortes. Não, é igual aqui, tinha gente de todo jeito. Alto, baixo. Forte, franzinho. Só que aqui se criou uma ideia e até criou-se uma forma de negro forte, né? Corpudo, negro e negra. E aí, meu filho, desses irmãos, só dois eu tive uma convivência, uma boa e outra ruim. Um sempre foi meu irmão companheiro, que até hoje é, que ele também incorpora na Umbanda, Negro Chico Feiticeiro. E dentro dessa história, teve um que se bandiu para o outro lado, que virou Capitão do Mato, que também incorpora na Umbanda. também é mestre. Não vou dizer quem é, não. Meus filhos sabem, mas eu vou deixar para contar quando ele quiser que seja contado. E de uma certa forma ele se envergonha disso também. Sim, senhor. Eu tanto pratico como ensino meus filhos a praticar. Quem tem vergonha não faz vergonha o outro. Então, nós ainda meninos, se afastamos da nossa mãe. Nós não se afastamos, afastaram nós. E fui viver em outro lugar. E de um jeito que eu não conseguia entender no tempo, conseguimos se ver de novo, numa fazenda. Que eu tenho que saber, não que as terras chamam hoje também. Poderia entender que lá para as bandas do Recife. É. E nós se encontramos de novo. E nós conseguimos fugir. Eu e meu mano. Meu mano era pequeno. Pequeno, mais velho, mas menor que eu. Por ele ser menor, ele ia para dentro da casa. Lá ele aprendeu as coisas dos brancos, a lei, as coisas tudo. E eu, como era mais grande, botaram para o trabalho mais pesado. E nós conseguimos fugir e nós prometemos para o outro dentro da mata que nós ia resgatar nossa mãe. Não, cachimbo. Ajeita minha cachimbo que ela não tá boa, não. Enquanto isso, vai me dar um pito. Então, conseguimos fugir. E aí eu fui pego de novo, mas por outra gente. Não aqueles que se diziam dono de mim. Só que eu ficava fugindo direto. E ninguém queria mais um negro que ficava fugindo. Ninguém queria comprar um negro que ficava fugindo. E com isso eu conheci muitos lugares. Eu ficava, minha fama se espalhava logo. E ninguém queria saber de comprar o gesso. O gesso era um fujão. E aí me levavam os três de um lado para o outro para lá me vender. Que lá não tinha fama de fujão. Mas aí eu fugia de novo. Mas me pegavam. E aí depois me pegavam de novo e minha vida, boa parte, foi assim. Ainda bem que não só eu, mas muitos fugiram por conta disso. Eu ajudei a fugir. Juntei muita gente. Muita gente, irmãos. Que a gente se entendia como irmão, como malungo. Sabe o que é malungo? Nossa. Malungo é companheiro de situação. Se tu é escravo, e eu também estou escravo, eu vou te chamar de malungo, porque nós somos camarada, nós estamos numa condição parecida. Então, conheci muitos malungos e ficava organizando a fugida do negro. Só que eu não tinha as inteligências que meu irmão tinha. Eu tinha força demais, mano. E assim nós conseguíamos arrancar a liberdade e a força. Quando eu contava com o Chico era mais fácil, porque ele dizia por onde sair, onde é que fugia, qual era o momento melhor. Para mim o momento melhor era a hora que eu quisesse. Mas Chico tinha mais saber nessas coisas. Porque ele ficava lá calado, na casa do senhor, e eu via como é que os negros tinham fugido. Ele ia lá e me dizia, olha Gesso, faz assim, assim, assim. Nessa hora, desse jeito. E aí eu passava para os outros. E assim nós conseguíamos muitas vezes fugir. Uma vez, a parbando da Bahia, ele ficou sabendo que a nossa mãe estava por lá. Que ela pegou fama porque era parteira. Depois que ficou mais velha, não podia mais produzir, botar a menina no mundo. Ela muitas vezes fez o próprio parto. E aí o povo começou a chamar a Mãe Maria Parteira. E assim a fama dela se espalhou. Tá vendo como às vezes as coisas ruins que acontecem com a gente faz com que as coisas boas aconteçam. Então, fiquei sabendo que minha mãe estava barbando da Bahia. E aí eu fui para lá, atrás da minha mãe, eu e meu irmão. Quando chegamos lá, chegamos um pouco mais tarde, né? Chegamos tarde. Minha mãe tinha feito algo que desagradou o povo da Casa Grande. E ela estava sendo chibateada. Quando a gente conseguiu encontrar nossa mãe, ela já estava quase na beira da morte. E não podia fugir mais. Mas aí a gente viu a nossa mãe morrer na chibatada, já bem velha. Bem velha. Depois de ter servido muito, né? Então ela, ainda lá amarrada naquele tronco, não via mais sentido de a gente tirar ela de lá, porque um corpo sem vida não ia mais ser a nossa mãe, era só um corpo. O corpo pra gente não tinha valia, não. E aí nós fomos. Viram a gente espreitando na mata, vendo aquela situação e correram atrás de nós, eu e meu mano. O desespero foi tão grande, moço, que nós vimos a África como se fosse perto, como se pudesse alcançar a nada. E entramos mar adentro, nadando. Feito um desesperado para voltar para a nossa mãe maior. Foi aí que a gente se encantou. Eu e meu mano junto, afogado. Afogado não, nos braços de mãe Iemanjá. Foi ela que nos acolheu. Esse é um. Eu falei, não estiquei muito. Porque para poder eu conseguir falar, né? Mas dentro de toda essa história, conheci muito lugar. Também fui num lugar chamado Costa Rica, onde lá o povo me tratou, foi o lugar onde me trataram melhor ou menos pior. Continuava escravo. Mas como eu rufava um tambor bom, e o branco de lá gostava do tambor da gente, até hoje gosta dos tambores que o negro toca. E aí me botaram para animar as festas do branco. Só que era toda vez que branco tentava enganar os pretos, aí eles estavam se enganando mais ainda. Porque nas nossas músicas nós ficávamos combinando qual era, como é que nós fugíamos. Já ouviu aquela cantiga dos escravos de Jó? Sabe cantar ela? Não. Eu não lembro muito bem. Mas eu não posso viver aqui. Os escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, bota. Não é Zé Pereira, não. Deixa o zambelê ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue-zague. Parece uma música de criança, né? É. Era isso que nós queríamos que o povo pensasse. Parece brincadeira, mas era organização de fuga. Caxangá é uma brincadeira. De quem pega o outro, se eu consigo pegar, esse fica parado. Mas também não avisa para onde os outros correram. Quem eu pego fica parado. assim que nós se combinamos. Quem for pego, nem que morra, mas não disse para onde era que nós estávamos fugindo. Dambelê era os mais velhos, que ensinava nós os caminhos que eles não podiam correr, e se nós levássemos eles nas costas, ia ser um atraso. E eles tinham consciência disso. Por isso que na cantiga diz, deixa o Zambelê ficar. E guerreiros fazem zigue-zigue-zar. Nós não corremos na linha reta, como nós tínhamos a disposição, apesar do trabalho duro, que o trabalho duro também deu disposição para nós. Uhum. Nós corríamos assim. Até para eles não saberem se a gente estava indo para lá ou para cá. Na verdade, nós estávamos indo reto, mas fazendo isso. Certo. Por isso o zigue-zague. E assim nós corríamos, fugíamos, enganando. E tem essas e outras cantigas que nós ficava cantando até na hora do trabalho, de cortar cana, de colher algodão. Nós ficava cantando na nossa língua, que muitas vezes era muito misturada, porque tinha negro de toda a língua que tu imaginar. E aí nós conseguíamos fugir. Se usando dessa comunicação. Até hoje as rezas na Umbanda, Candomblé, em qualquer lugar onde se reza cantando, é uma comunicação. Quem inventou de cantar algo para passar ensinamento foram os povos que mais os brancos diziam que era inferior, os índios e os negros. Quem inventou de botar música nas missas foi os brancos, não. Porque as músicas das missas eram duas, três palavras repetidas um bocado de vez, e a palavra esticava tanto que no final ninguém sabia nem o que estava cantando mais. Eu me lembro de uma que pedia misericórdia, que fala, era uma palavra que dava a música todinha, que é em outra língua. Queria era isso, é assim. E que depois de dois dias cantava outro pedaço. E aí embora. Nunca ninguém sabia o que estava cantando. Então o povo viu que a gente começou a fazer isso. E eles aprenderam com a gente, viu? Muita coisa os brancos aprenderam com a gente, mas não quer dizer. E nessa forma de fazer da cantiga passar de aprendizado, que a gente conseguiu muita coisa, e até hoje consegue. Eu acho bonito quando meus filhos se juntam para tocar para o povo, aí o povo pensa que é só um jeito de se amostrar. É também, se amostrar é bom, é preciso, tem que ser visto. Mas não é o sentido principal. E quando se canta uma cantiga que fala do que nós fazemos, do que nós somos, está ensinando para o povo, mesmo o povo sem querer aprender, sai cantando, sem saber o que está cantando, mas canta, mesmo assim. A minha história é essa. Uma das, né? Tem várias. A história do Caboclo Sete Montanhas é uma história que, como eu falei, é o início, né? O falangeiro chefe, pode dizer assim. Que era realmente um caboclo de pena. Eu não vou fugir de dizer que também sou eu. Que às vezes o povo mistura, pega uma história de gesto daqui, outro dali, dali, faz uma coisa só. Mas não é bem assim. É igual o Zé Pilintra. O povo diz que Zé Pilintra é de Pernambuco, é do Recife, da Bahia, do Rio. Zé Pilintra é do Brasil, se souber bem. Zé Pilintra morreu velho, outro diz que ele morreu novo. A única coisa que se concorda é que Zé morreu, né? Então, no contexto daquela música que o senhor criou, ou que os escravos criaram, e o senhor explicou um pouco, deixa eu ver se essa parte tinha algum significado real. A parte do tira, põe, deixa ficar. Tinha algum significado real? E o que significava essa parte? Deixa o zambelê ficar. É, tira, põe. É, diz que foge, mas não foge. Vai, não vai. Ah. Às vezes nós ficava livre pra... Ficava livre não. Deixava nós ir um pouco mais longe. Mas não fugia. Mas isso foi orientação de Chico. Deixa eles confiar. Qual é um dedo de confiança pra ir lá na feira buscar um negócio pesado? Ele não queria ir. Aí deixava o nego sozinho. Aí o nego ia e voltava. E ó, esse nego é de confiança, dá pra deixar ele sem peso nos pés. Ele vai e volta, ele já sabe que ele, onde é o lugar dele. Olha aí que ideia errada. Então a gente ia cada vez mais longe e voltava. Dava uma vontade danada de fugir, quando deixava ele. Mas pensar em um é muito feio. Que dava pra eu fugir sozinho, mas a fuga não era só pra mim. Então ia só ganhando confiança. É quando deu certo a gente. Quando dava certo a gente fugia. Não sei os outros, mas eu sempre era pego. Porque às vezes me faltava muito, como é que chama? Estratégia. Uhum. Nem o Chico sabia bem. E o bicho era miúdo e se esconde em qualquer buraco. Subia nas árvores e se escondia bem. Eu não sabia me esconder não. Quando eu via. O outro atrás de mim, eu ia pra porrada mesmo. Só quero muito aí pegar. E aí o senhor disse que chegou o momento da transição. O que aconteceu do outro lado? Quem o esperava e para onde o senhor foi? Não sei. Ficou inconsciente. Quando eu voltei a me entender como um ser, eu já estava incorporado. Isso não é comum. Quando eu desencarnei, ao mesmo tempo eu já estava incorporado numa moça. Terreiro de Candomblé é muito conhecido. Muito conhecido. Só que não tinha incorporação de entidade, de Egum, nesses terreiros. E aí a moça que me acolheu, não me acolheu não, mandou-me embora. Né? Só que eu também não estava entendendo muito bem o que se dava ali. A moça, posso dizer que foi a primeira que me deu algum entendimento de incorporação. Me explicou que ali não era o meu lugar, que ali era casa de santo, não era para eu estar baixando daquele jeito, e que a moça tinha um santo na cabeça, que não permitia. Então vai me dizer que eu sou mais do que um santo, que passei por cima da ordem de Iansã? Nunca. Se eu estava ali foi porque Iansã permitiu. Iansã deixou que eu incorporasse na filha dela. E aí nós conversamos um bom tempo. Aí eu disse que eu estava ali para cuidar também. E ela me contou a história e tudo, como é que era, as coisas dos candomblé. Os candomblé é mais recente do que a minha estada, né? Uhum. Esse candomblé que o povo entende hoje. Mas eu já entendia, já cultuava orixá antes de desencarnar. Já conhecia bem, muito bem orixá. Nunca fui, cheguei a ser um babalorixá, não. e nem tinha essas iniciações que hoje tem. Lá quem nascia, já nascia com santo, naquele tempo. Não tinha raspagem, não tinha deitar para o santo, nada. Já nascia do santo. Então, posso dizer que eu já nasci feito. Então, eu já tinha essa experiência com o orixá. E a moça me explicou direitinho e aí eu fui embora. Aí sim, primeira vez que eu tive consciência do plano espiritual, depois da primeira incorporação. Foi o contrário de muitas outras entidades, mas eu não sou o único não. Outros já passaram por isso também. Aí eu tive consciência do que era o plano espiritual. Depois da primeira incorporação, foi que eu fui aprender como era, o que era. E passei muito tempo ainda no plano espiritual para que depois voltasse a incorporar. Só que aí já tinha as macumbas. Não eram banda não. Não eram banda ainda. O povo pensa que esse jeito de fazer os cultos começou com a Umbanda do seu Zé, mas não, já tinha macumba há muito tempo. Muito tempo antes do seu Zé. O seu Zé veio para organizar, vamos dizer assim. Não ele, né? Ele, a matéria dele, como é que eu digo? Fez com que isso fosse possível. E aí veio, e aí hoje estamos na Zumbanda, né? Sim. Claro que sim. Entre o momento do seu desencarne e essa incorporação que o senhor explicou, está faltando a gente compreender alguma coisa, não é? Porque se incorporação é o resultado de um estudo prévio, porque lida com duas matérias e consciências diferentes, que é o que a gente acredita. É o que vocês entendem, né? É. Então, a gente, deu o que o senhor falou, acredita que houve uma incorporação, entre aspas, da sua parte compulsória, mas assistida por seres superiores. Sim. Que tinham o seu bem em mente. Inclusive a Sam. Olha. Então, meu filho, pode ter acontecido algo, mas eu não tenho acesso a isso. Mas para mim foi muito rápido. Foi do mesmo tempo de eu perder minha consciência do meu corpo físico, que eu entendia como meu corpo, até incorporar a menina. Claro. Sim. Mas depois eu entendi que passou-se muito tempo. Muito tempo. Que eu já tinha até. Os negros já eram fogo. Não tinha mais negro preso, pelo menos que o povo aceitasse ou dissesse que podia. Uhum. Posso dizer que acabou aquela escravidão inicial, quando eu voltei a incorporar. Então, eu acredito que possa ter acontecido algo assim, mas não me foi permitido saber o que aconteceu antes. Pelo menos esse gesto que fala aqui. Claro. Hoje, depois de tanto tempo no astral, tanto tempo incorporando, esse tipo de atividade continua com outros espíritos que morrem e são trazidos para esse choque, esse despertar, esse tipo de conversa, sobretudo nas mesas espíritas de, entre aspas, desobsessão. Então hoje o senhor entende que como que se dá esse processo com outros espíritos. Poderia falar um pouquinho disso? Vem uma equipe espiritual, traz esse espírito inconsciente no choque com a matéria, ele acorda e tem aquela conversa, se localiza e é encaminhado. Sim, sim. É por aí. É. É bem isso ou muda um pouco? É desse jeito. Sim, senhor. Mas respeitando sempre as diferenças. Que foi quando nós começamos a conversar, a gente falou disso. Bom. E como as diferenças acontecem, para cada situação e para cada ser. Sim. Então, diante disso, tô falando bonito. Olha. A gente consegue entender que quando se cria algo como uma verdade única, qualquer verdade que saia fora dessa pode ter sentido como mentira. Por isso que a verdade única deve ser passada. Pode ser passada. Aquela verdade única que alguém colocou como verdade única. Mas se não disser que essa verdade vem das experiências que passou, aí vai limitar a cabeça de todo mundo. Aí pode estar propício a ter outra escravidão. Porque quem for fora dessa verdade está errado. Quem está errado tem que ser penalizado. Sim. Há quem diga que isso que eu falei até agora não condiz com o que se entende. Não vou dizer algo que não, que seja em verdade. Não me é permitido. E quando é permitido, eu faço isso igual o mais feio, dizer um não enfeitado que parece um sim. Graças a Deus. Então o senhor está dizendo que pontos de vista não podem ser impostos como verdade, como uma experiência de verdade. Cada um tem uma experiência de verdade. Sim. Pode ter uma experiência de verdade que pode se assemelhar a dele e de tantos outros. Claro. Assemelhar, mas nunca vai ser a mesma. Claro. Tem que entender e respeitar isso. Sim. E o senhor acredita que não é porque a maioria acredita assim que todos estão vendo dentro da experiência de verdade deles a realidade como ela é? Realidade não é uma só. Não existe uma realidade assim como a verdade. Nós podemos entender que as duas são a mesma coisa, realidade e verdade. Não são tudo a mesma coisa. Não é para todo mundo de um jeito só. Existem muitas realidades. Muitas e muitas infinitas. Para cada experiência de verdade, surge uma realidade nova. E por que é assim? Para que o ser humano aprenda a viver em família e ver todos como família e não se sentir contrariado? É assim para que todos tenham um lugar onde possa se juntar a uma fé parecida. Por isso nasceram religiões diferentes. Sim. Porque tem gente que pode se sentir muito bem na Umbanda, mas tem gente que não. Então a forma de viver a espiritualidade tem que condizer com as suas experiências de verdade. As religiões existem para isso, mas o povo vai inventar tudo diferente, fazer uma religião e contra a outra, e depois vai um ser humano contra o outro. Se conseguir entender isso, meu filho, podemos entender que há o fim de muita guerra. Não sei se meu filho sabe das coisas do tempo dessa humanidade, das coisas para trás. Sempre que houve uma guerra, tinha religião no meio. Religião não. Forma de viver a espiritualidade. Diferente. Sempre teve. Uma forma de justificar a morte de alguém. É porque ele não acredita, então ele é um infiel. Conquistar a fé pela espada. Tá aí as cruzadas, meu filho, que conta muito bem. Ah, realmente. E ainda nesse assunto, e voltando um pouco à sua vida, para entendermos mais o contexto da escravidão no Brasil, vocês, feiticeiros, capacitados no que se refere à magia, direcionamento de energia, por que não matavam quem nos escravizava e ganhavam assim a liberdade? Eu matei. Matei muitos. Matei muitos, meu filho. Matei, esbatei, Matei até criança para poder me libertar. Não me orgulho disso, mas é para falar as experiências de verdade. Então a minha experiência de verdade foi essa. Eu passei por muita coisa e fiz muita gente passar por muita coisa. Por conta, talvez até tentando justificar o que eu passei. Sim. O fiel humano, não é? É. Sabe o que é isso, sabe? Eu também sei muito bem. Não. E aprendi da pior forma. Hoje tem nós para dizer um pouco mais, para além da experiência de cada um. Mas naquele tempo não tinha, não. Não tinha. O senhor cultuava o que hoje a gente chama de orixá. O senhor tinha ciência que a vida continuava depois da morte? Sim. Sim. Mas era, na minha consciência, no entendimento que nós tínhamos, porque o plano espiritual também evolui, nós sabe, né? Bastante. Então o plano espiritual, da forma que era do tempo era e vida, não continua do jeito até hoje. Sim. Mas existe a evolução também. Então, não existia esse tratamento, cuidado. Como é que eu falo? Pode ser assim, pode? Pode. Um tratamento para os espíritos voltarem a incorporar. As nossas essências saíam da carne e voltavam direto por um. Ou seja, as colônias espirituais. Ouro, universo. Podia dizer que essa essência se dissipava. E não existia mais uma consciência. Voltava para a natureza, na sua plenitude. Aí depois começava, incorporava de novo. E aí com muito tempo, com muita coisa, entendia que isso não estava ajudando. Depois aí que entender essa história de evolução. A evolução já se dá há muito tempo. Agora, a partir de um tempo para cá é que começaram a trabalhar e entender isso. Mas digo, isso que eu falo é de muito tempo. Muito tempo mesmo, muito tempo. Tempo de vocês aqui. Me respondi ou posso desmanchar mais? Não, não, vamos deixar esse assunto descansar, porque está um pouco ainda além, acredito, da nossa compreensão. E pode ser mais uma das coisas que pertencem apenas ao âmbito da sua verdade, dada a sua experiência, não é verdade? Agora vou dizer igual vai, sim, sim, claro. Então, qual foi, se existiu, a melhor parte de ser um escravo na pátria brasileira? Qual foi a pior parte? Eita, a melhor parte eu consegui entender depois de desencarnar. Foi tudo. Tudo. Ver seus amigos, seus irmãos, sua família sofrer. Sem ter culpa nenhuma. Sem entender o que estava acontecendo. E me permita dizer que hoje eu ainda não aguento e nem gosto de quem diga que nós fomos escravizados por algo a pagar. Quitando um karma. Vamos lá. O senhor sabe que eu dizendo algumas coisas vai ser muito contra muita gente. Quando se aprende pela peia, pelo sofrimento, e não se tem uma consciência dessa ideia de sofrimento para que se resgate uma coisa boa, é ruim por demais. Cada um passa por isso aqui. Cada um passa por isso. E se vale de quê? Da espiritualidade, para que entenda. Vai no centro espírita, vai no terreiro de Umbanda, mas no nosso tempo não tinha centro espírita nem terreiro de Umbanda. Era só sofrer e pronto. Consegue me entender? Sim. Então até hoje eu não consigo. Entendo que é uma forma do povo da terra entender isso. E eu tenho a obrigação de também caminhar por esse lado e até explicar dessa forma. Porque hoje eu tenho esse entendimento. Mas entender e aceitar duas coisas diferentes. Se hoje é permitido eu ainda trazer esse sentimento, é porque de alguma coisa ele vai valer. Também não digo que eu estou certo. Estou certo diante da minha experiência de verdade. Tem que respeitar sempre isso. A experiência de verdade dos encarnados e dos desencarnados. Graças a Deus. Então, se eu entendi bem, o senhor disse que não concorda quando dizem que os negros sofreram porque fizeram por onde? Encarnaram numa vida, estava programado com aquele sofrimento. É concordar com a história de Kahn. Você sabe a história de Kahn? Só se for Gengis Kahn. Não. É outro. É outro. Qual é aquele Kahn? Filho de Noé. Não sei não. Foi quando a igreja santificou a escravidão dos povos africanos. Uhum. Mas não sabe mesmo dessa história. Não sei dessa história. Onde está isso? Na Bíblia? É. Ah, mas daí? Eu tive que entender da Bíblia também para conversar com filhos que só sabia conversar se fosse. É, assim é. Viu? Sim, sim. Até porque eu conheci muitos padres no encanto. Já fui padre. Sim. Mas eu não trago essas lembranças. Ah, hoje não. Não. Mas eu aprendi. Então. Kahn, filho de Noé, logo após a história do dilúvio, né? Estou falando não que eu concorde com essas histórias. História que me contaram e que eu estou só reproduzindo. Pois. Depois do dilúvio, já estavam na terra firme, e Kahn era um dos filhos de Noé, estou repetindo. Viu Noé embriagado, nu, e chamou o resto da família para ver. Aí o povo naquele fuzuê foram cobrir Noé, Noé se espantou. Naquele tempo já tinha vergonha, né, de expor o corpo. E aí Noé amaldiçoou Kahn. Então a família veio naquele fuzuê. E foi cobrir Kahn. E nesse ato ele se acordou. Pé da vida. Feito 300 sirinolata. Como diz aquele moço branco, né? Feito a pantera. E aí amaldiçoou Kahn. Disse, Kahn, tu e teus descendentes serão servos dos servos. E aí alguém em algum lugar do mundo disse que os servos, os descendentes de Kahn, eram os povos africanos. E por isso aceitava a escravização de gente como todos são. Certo. Disseram que os descendentes de Kahn são os negros. E quem são os servos de Deus? O povo da igreja. E os servos dos servos? Povo africano. Então a igreja aceitou que os povos africanos fossem escravizados, se baseando nessa história. Na verdade, era só vontade de ter trabalho sem pagar nada. Certo, claro que sim. Mas assim, a realidade da escravidão, daquele povo, perdão, da escravidão e daquele povo escravizado é a carne? Ou não? Não. Por mim. Porque, meu filho, traz muito um negócio de ficar conformado. Sim. Quando se explica carne, tem que explicar para alguém que já tem uma visão maior das coisas. Se falar só que é carne, aí vai ficar todo mundo sentado, aproveitando sua doença, porque é carne. É. Só chegar e dizer que é carne, é uma forma de deixar a pessoa gostando. Gostando não, que não passiva, dá para gostar. Né? Passiva. Claro. A qualquer coisa que aconteça. Sim. E até pode achar que depois dessa vida vai ser uma pessoa melhor porque aceitou o seu karma. E aí, cadê a proposta de mudança? A proposta de evolução não existe quando se conforma naquele karma. Pode se falar de karma? Deve. Sim. Diante de alguém que já tem o conhecimento do que é realmente um karma, do que é uma vida após a outra, do que é reencarnação. Eu falo que não concordo, mas eu posso dizer que é dessa forma. Só jogar e dizer que é karma. Vim saber de karma, vem mais pra cá. Mas a minha consciência ainda não consegue admitir. E eu prefiro, às vezes, só concordar ou fingir que concordo. Como? Ou fingir que concordo. Certo. Para poder conseguir conversar. Daquela coisa que nós estávamos falando. Sim. Não adianta dizer show bicho se quer pegar o bicho. Então a gente consegue conversar. Tá vendo como dá para conversar, mesmo quando não se concorda? Realmente. Então, o senhor estimula a gente a ver toda essa situação da seguinte maneira: o karma, ele deve ser vivido de uma maneira pacífica e jamais passiva. Nunca. Deve entender que castigar alguém porque foi castigado não é o melhor caminho, mas também aceitar ser castigado só porque é um pagamento de dívida, aí é pior ainda, meu filho. Se Zambi deu consciência do ser vivente de curar as pessoas no físico, e os espíritos são, é concedido que nós venhamos para incorporar e tratar tanto o mal físico como o espiritual, e aí se ficar pensando só em karma, nós estamos fazendo o que aqui, meu filho? É. Isso não, para mim era muito fácil. Chegar aqui, olha, meu pai Nego Gesso, eu estou sofrendo porque eu tô doendo do pé e o povo não gosta mais de mim. Aí meu trabalho ia se resumir e dizer o quê? É karma, aceite. Vá para casa e aproveite seu karma. Não, não é assim. Vamos mostrar os caminhos. Para fugir do karma, não sei se é possível. Mas procurar uma vida melhor. Porque aqui o povo quer dizer que é terra de sofrimento. Quando diz que é terra de expiação, diz que é terra de sofrimento. Também. Como é que se tem ideia de felicidade se não viveu tristeza? Tem que ter a ideia das duas coisas. Se não tem a ideia das duas coisas, pensar uma ou outra não tem valia de nada. De nada. Algumas pessoas aprendem com exemplos, né? Às vezes, não só algumas, mas muitas. É a melhor forma de aprender. É. Então, eu vou citar um exemplo. Aí o senhor diz um exemplo da sua parte. E às vezes, se até o seu exemplo combina com o meu, ou se é uma outra forma que o senhor vê isso. O karma, para ser vivido de uma maneira pacífica e não passiva, é, acontece uma situação, você vai procurar saber o porquê aconteceu e corrigir tudo que lhe cabe corrigir para mudar aquela situação. Esse é o karma. Agora, o passivo é assim: aconteceu, que é o que o senhor está falando. Meu, é da vontade de Deus, vamos deixar isso estourar com todo mundo e fazer nada a respeito. É por aí. É por aí. Claro que sim. É desse jeito. É. Por isso que eu digo que tem que falar de karma, mas tem que falar de karma de uma forma mais grande. Mais grande, porque senão não dá certo. Senão a evolução para no meio. Agora entra um assunto polêmico, porque está muito ligado a isso. Intolerância religiosa. Eu vou deixar o senhor falar primeiro e depois faço a pergunta. O que é intolerância religiosa? Para mim? É, vamos definir as palavras, igual o senhor falou. Primeiro vamos definir as palavras para depois a gente poder conversar. É não tolerar, né? Não tolerar é não aceitar de forma alguma, não querer perto e nem querer que exista. Aí vem o religioso. Para mim é uma falta muito grande de entendimento de tudo isso que eu falei. De uma certa forma, nós acabamos sempre no mesmo conversa. Né? De respeitar as experiências de verdade de cada um. Quem não consegue respeitar, posso dizer que é um intolerante. Não entende que eu não escolhi acreditar. Coisas me levaram a acreditar em tal coisa. De me expressar religiosamente de uma forma. Então, são experiências. Acha que o ser que é hoje por escolha, ou nasceu assim, não é. Ninguém nasce com religião. Claro que sim. Respondi. Boa. Então, a partir do que o senhor disse, se o outro, se intolerância religiosa é o que o outro está fazendo com a experiência de verdade dele, e ele quer que a minha religião pare de existir, que eu pare de cultuar o que eu acredito, ele está sendo sincero dentro daquilo que ele acredita. Sim. Não é? Pronto. Aí, aqueles que estão sofrendo a intolerância religiosa não são perfeitos. Não. De um jeito ou de outro, deram abertura para que aquilo exista. Talvez não na proporção que existe, mas deram abertura. Ou então, existiria efeito sem causa. Epa, nego. Meu filho. Senhor. Volto toda vez pro mesmo ponto. Ah lá. Não tô querendo engabelar, nem tá não. Repetindo a mesma coisa. Mas é porque é preciso. Sim. Acaba voltando pro mesmo ponto. Quem entende e respeita a sua própria experiência de verdade, não vai ter tempo de estar cutucando a experiência de verdade do outro. Então, se vivencia, vivenciar a religião já toma muito tempo, meu filho. Boa. Então, as pessoas perdem tempo vivenciando a sua religião para cutucar a religião dos outros. Claro. Então, quem é intolerante não é religioso, é apenas intolerante. Porque a religião não é a religião que ensina a cutucar do outro, ensina a viver conforme aquela religiosidade. Não ensina a cutucar do outro. Bom. E se alguma religião ensina isso, eu não posso entender como religião não, meu filho. Nessa hora é que eu não vou respeitar mais as experiências de verdade. Sua experiência de verdade é válida, genuína, respeitada, quando não consegue respeitar do outro. Qualquer coisa fora disso pode ser chamada de outra coisa, não de religião. Religião já não é esse negócio de ligar. Ligar, sim. Não é? Sim. Liga quem está aqui com quem está no outro plano. Uhum. É uma ligação, então. Espera aí que eu vou me desligar aqui dessa ligação com o espiritual para cutucar a ligação do outro. Como é isso? Se não for muito burro, é muito mau caráter. Claro. Então, partindo do que o senhor falou, quem é religioso não é intolerante. Sim. Esse que é religioso é tolerante. É a mesma coisa que dizer isso. Sendo que tolerar é só um passo. Tolerar é só deixar existir. É o mínimo que a religião pede. É o mínimo. Mas quando se fala de humanidade, deixando a religião à parte, além de tolerar, tem que respeitar e garantir que o outro também possa vivenciar a sua fé. Se os filhos da casa vivenciar deles, têm um direito, eles têm uma dívida de garantir que o outro também possa garantir a sua vivência de religiosidade. Cada um que tem um privilégio tem obrigação de garantir a quem não teve esse. Então, o poder das religiões, que eu posso dizer, maiores aqui na Terra, como um grupo, eles têm um dever de garantir aos outros, que de alguma forma são menores, que eles também tenham essa garantia. Quem consegue uma folha, come. Quem consegue duas, divide com quem não conseguiu nenhuma. Isso é que é ter noção de justiça. O povo confunde justiça com vingança. Bom, isso não se deve fazer, sobretudo se você é um religioso. Se é religioso, qualquer coisa fora disso não é religioso. Bom. Não vive a religião, vive para cutucar a religião dos outros. Então, ficou claro para todos que estudam conosco que quem é intolerante não é religioso e quem é religioso não é intolerante. É isso. No meu entendimento, pelo menos, eu pergunto a vós, esse meu entendimento condiz com a sua experiência de verdade? Sim e não. Eu falo assim, é porque a gente não conversou mais ainda, mas eu acho que sim. Se a gente conversar mais, aí muito provavelmente condiga, e eu só não estou vendo o âmbito completo, né, da sua colocação. Por quê? Aonde eu quero chegar? Se eu sou religioso e o outro me trata com intolerância religiosa, e eu devolvo a ele, porque ele sim está errado, porque é errado, né? É admitidamente errado alguém me tratar com intolerância religiosa. Mas baseado nessa verdade que é errado me tratar com intolerância, eu, antes de buscar justiça, vou buscar vingança. E aí estou praticando uma outra intolerância, vestido de cordeirinho, porque o outro que é o mal. E aí eu saio dos princípios da religião. Mas é isso, meu filho. Quando se aceita esse parâmetro de bem e mal, já se cria outra história, já não é mais religião, é imposição. Você está falando de devolver, né? Sim. Cabe a eu devolver? Como se... religioso? Não. É não, é. Não. Até porque qualquer tipo de violência se faz, ou é porque não tem um juiz no lugar, ou então tem mais ódio do que amor, e a religião fica longe. Se eu for atrás de devolver o que eu passei nesse negócio de intolerância religiosa, não, eu vou estar deixando a minha religião de banda para devolver. Mas isso ainda não é ser passivo. Tem formas e formas de lidar com isso. Muitas formas. Uma dessas é isso que nós estamos fazendo. Dar informação ao povo. Às vezes a intolerância é por desinformação. É quando o povo não consegue ter acesso às outras experiências de verdade. Tem que ser celebrado, meu filho. As diferenças de experiência de verdade. Não tem que ser uma sobrepondo a outra. Sim. tem que ser celebrado e todo mundo entender e ficar feliz que existem várias formas de viver religião, de viver fé, e por isso existir é que cada um consegue se entender num lugar diferente, porque existe a diferença do ser humano. Eu não falei, só faltava conversar um pouquinho. Porque quando dizem isso, e uma entidade já me disse, não faz muito tempo, que a origem da intolerância religiosa é a ignorância dos outros, que são os únicos culpados por ela acontecer. Aí eu digo o seguinte, se eu fosse perfeito e emanasse só luz, paz e amor, não é? O mundo estaria mudado. Mas como eu sou imperfeito, cabe a mim, que é o que o senhor falou, a nossa própria religião ocupa muito nosso tempo. E a gente é religioso e tem como princípio viver aquilo que ela nos ensina, não é? E a gente não sabe tudo, não está tão perfeito ainda. Não, é isso que eu vejo assim, tem como combater a intolerância religiosa amando dentro do meu contexto onde eu estou, sem lá brigar com o outro lá fora. E isso muda eles sim. Que é o amor, ele muda o mundo inteiro, se praticado assim, com força aqui dentro. Não é assim que o senhor vive essa experiência de verdade? Sim, sim. Claro. Mas existe o combate direto também. Que é a justiça e não a vingança. Que, mas a gente não sabe diferenciar, né? Às vezes sabe. Sabe. E precisa. E precisa saber. E as religiões... Mais uma vez repito, existem por um propósito, que é ligar o ser encarnado tão preso no material ao que não é material, mas que é extremamente necessário na vida de cada um. Claro. Não a religião. Religião, nem todo mundo precisa de religião. Só precisa de religião quem se desligou da espiritualidade. Por isso que precisa religar. Os índios não entendem a crença deles como religião, é só como vida. Eles vivem. Ainda hoje existe índio que vive sem religião, porque eles nunca se desligaram. Eles nunca se desligaram, nunca se colocaram à parte da natureza. São mais um dos infinitos componentes da natureza. Então eles não precisam de religião. Aí vem alguém lá, não sei de onde, dizer que eles precisam de religião. Quem nunca foi desligado não precisa se religar. O senhor me faz lembrar uma história que o Buda contou, que certa vez um mestre estava lá sentado. Eu gosto desse menino, ele é bom. É? O Buda. É. É muito sábio. Olha aí. Ele contou essa história, que certa vez um mestre estava sentado e um guerreiro chegou, que era um rei, e ofendeu ele. E ele aguentou ali a dor. Não matou, não fez tanto. Ele não fez drama em cima do que aconteceu. E amou aquela pessoa como se fosse uma criança, que não entendeu que o próximo é parte de você, tu machuca ele, machuca você. Então, você que entendeu e é o mestre, não vai agir igual o louco, né? Porque senão o outro olha de fora e fala, qual dos dois que é louco, porque tá reagindo, né? Então, no caso, ele ficou lá. Daí ele cutucou com a espada, o mestre começou a sangrar. Ele ficou lá em paz, amando. Aí ele pegou uma formiga e jogou na cara dele. Aguentou a dor. Daí não resistiu mais. Ele falou, caramba, por que esse cara não me ofende? O que ele tem de tão especial? Como ele pode estar em paz? Que paz é essa que ele alcançou? Que é o que a religião quer passar para as pessoas. Construir, não é? Dentro de nós. Isso é muito bonito, né? É, na prática é outra coisa. Ah, mas não é porque na prática é outra coisa que nós não vamos treinar cada dia para chegar lá. Sim, mas o treino é muito suor, é muito sangue, sim, é muito cansaço, e às vezes o cansaço tira qualquer noção do que realmente tem que fazer. Não adianta também pedir ao oprimido que ame o opressor. Só se tem escolha quando se tem opção. Sim. Se eu só entendo aquela história do ser trevoso, se eu só entendo a linguagem da peia, então só vou saber me comunicar com peia. Claro que sim. Aqueles que vão reagir porque não tem... Não tem mais opção, não tem jeito. Isso. Porque se... Olha só, meu filho. Vós. Acredito que vós não é um intolerante. Acredito que vós não vai cutucar ninguém que está em paz com a espada, vai? Não. Mas aí se alguém lhe cutuca, dentro da sua imperfeição como um ser encarnado, sim, vós sabe me dizer qual seria a sua reação? Será que ia continuar amando, ficar em paz com aquele que está lhe cutucando? Aí vai depender do tanto de treinamento que eu investi tempo. Por isso que enquanto eu não estou sendo cutucado, eu tenho que investir todo o meu tempo em praticar os princípios da minha religião. Oh. Mas não é porque eu não vou conseguir, passando de certo limite que ele me cutucar, que alguém vai dizer, reaja quando te bater. Porque você é mesmo uma porcaria e não aguenta nada. Oh. Reagir? Sim. Já chama pra cá a lei da reação. Claro. Então, reagir não é tão grave como quem agiu primeiro. Sim, mas reagir com amor também é reação. Também é reação. Claro. Também sem justificar ódio, né? O ódio. Eu odeio ele porque ele odiou primeiro. É igual botar dois meninos. Não, eu coloquei ele porque ele começou. Aí nunca vai parar isso. Nunca é isso. Nunca vai parar. Tem que medir e pesar as coisas. Entender que quem pega no arco para ferir, quem feriu primeiro, é uma reação. É uma reação. Dentro do limite de tolerância daquele ser. E quando o limite de tolerância nunca é ensinado, meu filho? Ah, nunca é ensinado. Sim. Só é ensinado que se cutucar primeiro. Mesmo que não cutuque. Cutuque primeiro antes de ser cutucado. Ah, tem gente que ensina isso. Isso é... Na minha ver, sim, claro. É errado. Sim, sim. Não ajuda, atrapalha. Não só aquele ser, mas toda a humanidade envolvida. O que atrapalha? Cutucar. A ideia de cutucar primeiro antes de ser cutucado. Sim, sim. Eu vou primeiro prender ele antes que ele me prenda. É. Quando alguém é ameaçado de morte, sim, o intuito de querer ficar vivo, o instinto de querer ficar vivo, faz com que mate primeiro para não ser morto. E por que também não levo na história do julgamento? Não julgueis para não ser julgado. O povo quer inventar desculpa para tudo, né? Julgar. Julgar e cutucar, entendo como a mesma coisa. Ah lá. Porque eu posso muito bem dizer que o povo de outra religião é alguém ruim porque não conseguiu entender a minha parte. Não é ruim, só não teve acesso ao que eu tive. Mas se vós tentar dar acesso a ele, vai morrer. Então sua missão acabou com a sua morte. Será que vós em vez não podia fazer mais? Oh, claro. Então o valente morre mais cedo. É ter discernimento. E entender as forças. Esse povo daqui, dessas terras, né? Cutuca muito a nossa religião, mas não cutuca aqueles homens lá que andam com os balaços fortes na mão. Já prestou atenção? Sim. Por quê? Porque eles entendem que eles vão morrer. Mas vamos cutucar o mais fraco, o que a gente julga ser mais fraco, pelo menos. E aí eles não vão ter como reagir. E talvez conquistando aqueles que são mais fracos, nós aumentamos e depois vamos cutucar os mais fortes. Isso é uma ideia muito torta. De união. Unir a força, unir sem fazer com que entenda primeiro por que veio pro lado de cá. Não dá, moço. Não dá. O senhor está dizendo levar a compreensão. Levar a compreensão sem imposição. É isso que eu ia falar, é. Sem imposição. Eu posso chegar e dizer, olha, lá no terreiro é muito bom. Todo mundo se ama. Nem sempre. Mas é muito bom, me sinto bem lá. Mas vós consegue se entender bem, se sentir bem dentro do terreiro, por conta das suas experiências que hoje forma quem vós é hoje. Ó, pode ir só até aí, lá no terreiro é bom. Se quiser experimentar do que eu acho bom, vai lá. Mas se a pessoa dizer, não, estou bem aqui, pronto, esse é o limite. Certo. Só que muita gente acha que com a intolerância religiosa, irritado e com ódio, porque está atingindo aquilo que a pessoa ama. Está atingindo o que eu amo, então já rebate com ódio. Como se a espada já estivesse cortando. E ainda não cortou. Então ainda dá para praticar os valores da religião. Quem é que sabe, meu filho, que não já cortou? Quem é que diz? Porque é o seguinte. Veja. Ferir o que nós gosta pode ser material ou imaterialmente. Às vezes é uma palavra só. Não é nem a palavra, mas a forma que se diz ela. Já causa uma revolta. É aquela história de entender que quem só entende a linguagem do ódio, da raiva, vamos ter que usar pelo menos de início essa linguagem. Sim. Que não... não seria melhor, mas não tem opção, moço. Meu filho, não tem opção. Não estou justificando por que eu matei. Eu matei em vida. Claro. Matei em vida, entendo hoje. Hoje só. Que não deveria ter feito aquilo. Mas se eu não tivesse feito aquilo, hoje eu não era nem o mesmo gesto. Talvez eu seria mais um zombeteiro por aí. Sim, sim. Então, as coisas que vão acontecendo durante a vivência aqui na Terra têm que ser entendidas e levadas em consideração. Claro. Eu ainda não cheguei no ponto que eu queria chegar, que ainda é lhe responder sobre essa resposta de ser invadido e por que não invadir quem me invadiu. É assim. Sim. O povo da Umbanda ainda continua. Consegue fazer isso. É. O povo da Umbanda ainda não seguiu o mau exemplo de boa, sair de porta em porta. Boa. De sair gritando no ouvido dos outros. Ainda bem. Mas não sei por quanto tempo, meu filho. Porque o povo da Umbanda ainda é gente. Mas ainda sabe dos princípios e é avisado diariamente pelos espíritos de observá-los. Mas até eu estou exposto ao erro. Ao erro por falta de... por ter chegado ao limite da sua tolerância. Da minha tolerância. Que no lugar de ficar olhando para o que o outro faz de mal com a minha religião, eu podia estar praticando lá. Para expandir esse limite de tolerância. O que eu falo aqui, meu filho, vai romper com as histórias. Sim. De que tudo é muito lindo, é muito belo. Não é. Mas vai trazer também responsabilidade pessoal para cada um que faz as coisas. Sim. É. Mas é muito bom hoje cobrar, vamos botar um negro na história. Vamos. Cobrar um negro que seja pacífico. Mas vejam quantos não pacíficos tiveram que morrer para hoje uma pessoa poder ser pacífica. Sim. Quanta gente não já morreu e matou para que alguém tivesse o direito de ser pacífico. Então, desconsiderar os ancestrais é negar qualquer entendimento de espiritualidade, porque toda espiritualidade vem por conta de ancestralidade. Mas, ao mesmo tempo, se o ancestral reagiu porque chegou no limite da sua tolerância, nós aqui vamos respeitar eles e o limite da tolerância deles. Sim. Porque poderia muito bem existir uma resistência pacífica e não passiva, agindo com justiça, sem vingança. Claro. E uma coisa que o senhor falou que ficou ali meio nas entrelinhas, e alguém pode ter entendido errado, eu queria trazer à tona para o senhor falar um pouco mais sobre isso, para esclarecer. Que o senhor falou que nem sempre se machuca só com a espada. Às vezes a forma com que o outro falou machuca. Sim. Essa foi a sua colocação. Mais uma. E eu vejo que se eu passar para as pessoas que a forma com que os outros falam me machuca, eu também estou passando para eles que para eu estar em paz eu dependo que os outros falem comigo de uma forma que dentro da minha experiência de verdade eu consiga ficar em paz. É isso, meu filho. Nós estamos pensando muito parecido. Ah, lá. Eu não dependo da aceitação do outro. Ah. E nem que o outro entenda que a minha paz dependa dele. Sim. E nem eu cultivar essa ideia que os outros têm que mudar para estar em paz. Não. Porque se eu falei que o que ele falou... A paz não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Claro, é isso que eu queria que o senhor falasse. Pronto. Deixasse claro, né, para as pessoas. A paz primeiro tem que começar na sua religião. A sua religião, por mais que seja uma que junta muitos, mas cada um vivencia de uma forma diferente. Uhum. Tem gente que quer estar direto dentro do terreiro. Tem gente que quer passar um tempo sem vir para quando vir sentir a mesma coisa como se fosse a primeira vez. Cada um vivencia de uma forma. Então, entendendo isso, respeitando a diferença sempre, eu estou cuidando da minha religião, da forma que eu entendo, da minha religiosidade, da forma que eu entendo, da forma que eu sei. Cuidando, o senhor quer dizer, praticando seus princípios. É, sim. Cuidando da espiritualidade, é praticar os princípios. Sim, sim. Cuidar da espiritualidade. Por isso que um pai e mãe de santo, né? Pai ou mãe, são quem cuida da espiritualidade que ainda não vivenciou ao ponto de conseguir cuidar da outra, né? Da de alguém. A coisa, quando eu falo o outro não está fazendo o melhor dele, mas eu também não estou. É hipocrisia querer arrumar o outro primeiro. Se pra... de se arrumar. Às vezes ele está com uma dificuldade maior de se arrumar, pequenininho em mim eu não arrumo. É Jesus olhar a trave no olho do outro. É como eu digo aqui, meu filho: um derrubado não levanta o outro. O máximo que pode fazer é derrubar também. É. Olhar o cisco no olho do outro e esquecer a trave inteira. É igual a história da cutia. Como que é a história da cutia, mestre? O macaco estava sentado comendo banana na beira da linha do trem. E a cutia lá: o macaco, olha o teu rabo. E o macaco: deixa, cutia, do meu rabo eu cuido. E olha, macaco, lá vem o trem. Presta atenção no teu rabo. Cutia, do meu rabo eu cuido. Aí o trem passou, o macaco tirou o rabo do trem. A cutia, prestando atenção no rabo do macaco, perdeu o rabo dela. Até hoje a cutia não tem rabo. Claro, a cutia é tipo uma capivara. Só que menor. Menorzinha, claro. Realmente. É uma caça. É, realmente. Então, quando diz assim, para terminar com a intolerância religiosa, tem que educar os outros. Só que, quando a gente pratica os nossos valores religiosos, mesmo que eu não converse com o senhor pega toda aquela emanação de esforço que eu coloco no mundo. É esse educar que realmente muda o mundo, não é? Vamos botar nas práticas? Ah, sem... Vamos tirar as flores, né? Vamos ver por parte dos espinhos. Aham. O bom religioso, ele vive bem em comunidade. Mesmo sem dizer qual é a sua religião. E isso ainda afeta as pessoas. Um bandista, por exemplo. Um bandista, ele aprende a gostar do índio, porque tem um índio aqui, sim, que incorpora. Aprende a gostar do preto e do velho, porque aqui tem um preto velho que ele gosta. E aprende a gostar do cigano, aprende a gostar de todo tipo de gente. Das crianças. Das crianças. Dos grandes infantis, claro. Respeitar tudo e a todos, independente da sua condição. Respeitar assassinos e prostitutas. Aprende dentro do terreiro, viu? Então, quando isso leva para fora do terreiro, mesmo sem andar com um negócio assim, ó, eu sou macumbeiro, só o comportamento já atinge as pessoas. É isso que eu digo. Quando se vivencia a religião de verdade, não precisa dizer qual é. Já afeta os outros sem querer que o outro venha para a sua religião. Olha aí. Entende? É. Então, essa é a resistência pacífica. É. De você emanar tudo que é de bom, cuidando de si próprio, sabendo que ele lá que está te atacando, ele está agindo na imperfeição dele. Mas tu não pode querer abafar e extinguir a imperfeição dele quando tu é imperfeito. Sempre, é isso. Claro que sim. Ah, dá, por favor, para esse nosso segundo encontro, a sua mensagem final. Eu vou firmar meu cachimbo. Oh, louvado sim. Mas não firma não o cachimbo? Não. Por quê? Não gosta, né? Não, nunca. Isso poderia ser o motivo de uma briga. É. Eu não vou empurrar o cachimbo na sua boca. Ah. Nem vou lhe obrigar a usar. Claro. Mas usando meu cachimbo eu consigo lhe ajudar. Aí sim. Tá entendendo? É. Eu não preciso impor o que eu sei fazer para vós, mas eu fazendo o que eu sei fazer, eu lhe afeto, nem você vai fazer o que eu faço. Porque o senhor mesmo está em paz e não está intolerando a minha existência. E eu consigo entender o porquê que eu uso o cachimbo. Lhe ajudando, mesmo sem vós entender ou saber que eu estou lhe ajudando fumando meu cachimbo. Olha. E essa troca, né? Do senhor existir sem ter que afetar a minha existência, ou melhor, eu compreender que isso é natural e não querer lutar contra a sua existência para eu estar em paz, é um princípio religioso. De todas as religiões. Pelo menos as que eu conheço. E eu conheço muitas. Muitas. Graças a Deus. Eu imagino que essa foi sua mensagem final. Tenho dito. Muito obrigado, mestre. Disponha. Respeitar tudo e a todos, independente da sua condição. Respeitar assassinos e prostitutas. Aprende dentro do terreiro. Então, quando isso leva para fora do terreiro, mesmo sem andar com um negócio assim, eu sou macumbeiro. Só o comportamento já atinge as pessoas. É isso que eu digo. Quando se vivencia a religião de verdade, não precisa dizer qual é. Já afeta os outros sem querer que o outro venha para a sua religião. Entende? É. Então essa é a resistência pacífica. É. De você emanar tudo que é de bom, cuidando de si próprio, sabendo que ele lá que está te atacando, ele está agindo na imperfeição dele. Mas tu não pode querer abafar e extinguir a imperfeição dele quando tu é imperfeito. Sempre. É isso.